A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Assim como são hoje os AI produtos do finado Steve Jobs, as quinquilharias tecnológicas, principalmente as de cunho musical, sempre foram verdadeiros fetiches pra mim. E lá nos primórdios eu tinha apenas duas opções pra ouvir música. Um TKR automotivo, cara preta da Motorrádio, que tinha um Fusca branco do meu pai. Motorrádio. E agora, pasme você, placa amarela RS1332. Amarela, cara. E eu guardo essa placa de cor porque a minha mãe abocanhou uma bolada numa milhar da PT, meu amigo. 13,32 era camelo na cabeça. Lembra da PT? Claro, PT para todos. Para todos. PTN, para todos noturno. Isso. FDeira Federal. CJ Corujinha, saca? Isso, me lembro também. Aí tinha as extrações SP que era São Paulo, MG que era Minas, BR era Paraná e tal. Não que eu jogasse, né, Alexandre? Ah, para com isso. A contravenção nos deu muito presentes nessa época. Não. Eu tenho saudades do jogo do bicho old school, saca? É. Com malandro de lenço de seda no pescoço, né? Ele pegava teu jogo. Aí parece também, eu ouvi falar que hoje em dia não tem nada disso, tem até maquininha. Que o cara pega... Papel térmico. O jogo do bicho hoje mudou. Que saudade do carbono, cara. Uma outra opção que eu tinha pra ouvir a 89 FM, a Rádio Rock... Era um Sony duas faixas, e esse aí me deu até calo na orelha, porque fone de ouvido era uma raridade aí nos anos 80, e eu ficava só ouvindo as 10 melhores com o meu ouvido colado no radinho de pilha. Eu gostava da coreografia que o Titãs fazia pra essa música naquela época. Você acredita que eu vi um show do Titãs que quem abriu foi a Gretchen? Sério? Sério, quando digo abriu, né, no sentido figurado, né, óbvio. Gretchen, que agora tá servindo o hambúrguer lá na Flórida, já teve seus 15 minutos de fama. Lembra dela dançando no programa do Gugu com o Van Damme? Não. Cara, ele começou a dançar com ela e ele começou a ficar excitado. O quê? E o que aconteceu? É. A ferramenta dele deixou de caber nas calças. Não, você tá brincando. Guga aí. Mas é pra já. Ouvintes, dá um Google aí depois. Mas voltando aos meus rádios de pilha, o que eu tenho a agradecer a Deus é pelas baterias recarregáveis de hoje, né? Porque o que aquele Sânio devorava de pilha do gato, meu amigo, não tava no script. Everest? Como é que era mesmo? Everest, a pilha do gato. Everest. Mas eu perdi mesmo o interesse por esse Sânio duas faixas, foi na Copa de 86, quando aquele maldito do Araken, o showman, ele apareceu na TV anunciando o que seria o meu maior desejo não realizado de toda a história. Um rádio orelhinha. Quem é o gol, vem? Nessa Copa do Mundo não tem que não tem. Vai dar Brasil, meu bem, com o Araqueiro, vou bem. O Jumbo Eletro veste a camisa verde e amarela e põe em campo as melhores ofertas. Orelhinha, o rádio aprovado pela seleção brasileira. Só 145 cruzados. Pra comparar, hoje a novidade do Orelhinha deixou o meu Sânio parecendo um StarTAC perto de um iPhone, cara. Não tem outra. Eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela acabou comprando pra mim a camiseta do Araken lá no Largo 13. Pra quem não conhece São Paulo, o Largo 13 de Maio fica em Santa Mara, é mais ou menos assim uma mistura do Vietnã com camelôs e prostitutas em grandíssima quantidade. Imagina uma mãe levando um filho num lugar desse, né? Não era uma visita muito aprazível. Mas enfim, a minha mãe deu a camiseta pra mim hoje, na Copa de 86. É. No outro dia, Brasil desclassificado. Usei a camisa uma vez. Mas voltando à Orelhinha, que era um pequeno rádio AM/FM, que como o próprio nome sugere, né, ele ficava ali pendurado na fábrica de cera do cidadão, e isso virou febre, porque não havia precedentes de micro-rádios como aquele. só o Maxwell Smart ou o Elroy Jackson poderia ter algo semelhante. Eu não, cara. Eu e todos os outros calças curtas ali da época, a gente desejava aquela maravilha de nome ridículo. A grana definhou lá em casa, né? Me deu até lombriga de não ter conseguido ter um rádio pra ouvir a Copa ali de maneira solitária. Se a França fizer, a França continuará na Copa do Mundo. E o Brasil está fora. Vem Fernandes. Jogadores de mãos dadas no time do Brasil. Bateu o gol da França. Cada vez que eu vejo isso me dá vontade de chorar. Time francês. Fora a equipe brasileira. Gol da França. Certa vez eu estava no campo do Jumentos. Time de várzea, cara. O nome é tão bobo que não precisava nem jogar. E tinha um fulaninho atrás do gol ali, pagando de gatinho e tal, com o Orelhinha. Eis que, de repente, o atacante do Jumentos, de nome Badalo, não me pergunte por quê, o moço era grande, ele deu uma sapatada na bola, mas não foi pro gol. E sim em direção do cara que tava com o Orelhinha, ele teve o aparelho implantado dentro do ouvido. Tô parecendo um auditivo Telex. Exatamente. Foi terrível, cara. Era sangue pra todo lado. Me lembro que os garotos propaganda do Orelhinha eram, além do Araquém, né, o showman, tinha também o casal Suzy Rego e Marcos Manzano, que depois virou dono do Clube das Mulheres. Clube das Mulheres. Não me pergunte por que eu sei disso. E se comprava o Orelhinha com reembolso postal. Que é isso? Era, você tinha que sacar um pedaço de uma revista lá, botar os seus dados, botar no correio, e lá no correio pagar, e em algum momento o pagava chegaria. Antes? Você pagava antes. Depois da Copa surgiram outros Orelhinhas temáticos, com He-Man, Ursinhos Carinhosos, Thundercats, mas nenhum desses eu tive. Tinha a história da Suzy Rego, que casou com Paulo César Grande, e o nome dela passou a ser Suzy Rego Grande? Não, eles não casaram, todo mundo torce. Eles namoravam, mas o meu desejo pelo Orelhinha se dissipou assim que o meu pai chegou em casa com um Walkman vermelho, um Sony Sports à prova d'água, importado da terceira maior zona franca do mundo, Porto Stroessner. Meu Deus, cara, eu já fui para Porto Stroessner. Que depois mudou o nome, né? É a mesma cidade da Ponte da Amizade. Isso. Mudou. Mudou o nome, mas o cheiro continua o mesmo. É um lugar e tanto. É, verdade. E claro que eu queria saber, né, se realmente o Walkman era um anfíbio. Mas aí eu nem precisei entrar em nenhuma piscina, no mar, nem nada. Só foi duas chuvas e um banho de água quente na Corona e já foi o suficiente para minha fita do Creedence Clearwater Revival não pronunciar mais nenhuma palavra. Eu também nunca tive nada disso. É uma pobreza, né? Orelhinha, nunca tive nada. E digo mais, assim, eu acho uma estupidez sem precedentes você ir pro estádio de futebol e levar um rádio. Você tá ali vendo tudo, pra que você vai querer? Ah, mas sim. Porque você tá no estádio, às vezes tá um pouco longe, você não sabe quem tá tocando na bola. Não. A única finalidade que tem um rádio e pilha num jogo de futebol é pra arremessar no juiz. Coisa que o Orelhinha não serviria, cara. Se liga no slogan do Orelhinha. Ah, qual é? Orelhinha traz a Copa até você. Não atrapalha seu trabalho, é um rádio portátil, prático, bonito, charmoso e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Agora me diga como a tranqueira daquela, tocando um Dudu França com grilo na cuca na orelha, não vai atrapalhar o trabalho do Mané. Os caras falam que não atrapalha o trabalho. O Dudu França, eu gostava dele quando ele apresentava o Vamos Nessa. Vamos nessa, era muito bom. Alexandre Moreira, você tem um recado aí também? Facebooks, Twitters? É isso aí, PP pessoal, quer acompanhar mais do Agente em 86? Twitter é @agenteem86 e via Facebook na comunidade Agente em 86. Tem uma sacada, mandem fotos das vossas orelhinhas. E principalmente comentários. E não esqueçam de comentar lá no nosso blog, agente86.com.br.